perfídia e mesmo assim não deixo de amar. Estavas linda em roupas coloridas, te cobrindo o corpo que é bonito, e eu insisto tanto em desejar. Parece.